chuchu tremolindo assim. Você bem sabe que eu sempre te amei, é com você que eu sempre sonhei. Olha, foi tão bom eu te encontrar. Quero você com loucura e paixão, vem e me entregue o seu coração, que para sempre eu irei te amar. Sempre eu irei te amar.